9267, decolado aos 36, controle Salvador, 120, decimal 8. Foram 208, TAM 9267, um bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia. TAM 9267, transfere 1700 da EL. TAM 9267, contra do radar, se for para o nível 360, autorizado Leda. Está presente Leda, autorizado 360, TAM 9267. Copa 083, clear the final LS X-ray 1810, down to 2000 feet, report on localizer. Down to 2000 feet, LS X-ray, runway 10, will report on the localizer, 0583. M251, táxi autorizado até o ponto de espera da piscina 0. Via Patione, táxi Índia, no ponto de espera Torrino, 18.95, quem é onda 019. 19, Patione, Índia, 18.95, no ponto de espera, 75. Salvador, 6251, da Uxanay, ponto de espera da 10, pronto para decolagem. Uxanay, 6251, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 170 graus, 79. Alinha e decola, pistão no 0, 6251. Para continuar acionamento, TAM 3171 no gate 6. Meia-sete, sub-restrito para o nível 340, e chame Recife, frequência 1251, alterna 13395. Recife 340, Recife agora 251, negativo 3395, TAM 9267. Obrigado, bom dia. Obrigado. Controle Salvador, Xenai 62, 5-1 na decolagem. Sim, Xenai 62, 5-1, contato radar, suba para o nível 360, autorizado para de Leda. 360, Leda, 62, 5-1. Is ILS 01 0 Europa 083. 0 3, final contact tower 118.95. 118.95, 0 Europa 083. Utilização de reboque da posição número 12 para o finger número 08, já contactado com a Infraero. Aguarde para reboque, aguarde. Positivo. Finish land runway 10, wind 160 degrees, 5 knots. Clear to land 10 Europa 083. Taxa 3171 com 206 a bordo, 4 horas e 40, Brasília. Três 206 4 40, Brasília, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 0, via bate 1, táxi Índia. O ponto de espera torre 18.5, ajuste altímetro no 0.9. 0.9, até o ponto 0.0, e a 3.1, ponto abaixo. and Europa 083 on the ground at 46, read by Raj, call ground 121, Dismal 9M. 1219, Europa 083, obrigado. Salvador, buen día, Europa 083, runway located. Copy a questionnaire, Oscar Lunes, S-Express. Alpha, Juliet, gate 11, Europa 083. Then X-ray, prosiga. Bom dia, Solo. Pedindo autorização para rebocar a aeronave do Pat 3 para posição 5 do Pat 1. Chame na frequência 121.9 para o reboque, ok? Tá ok, obrigado. Solo Salvador, copia Oscar November X-ray. Mike Yankee Zulu, na escuta. Positivo. Ok, a aeronave da Europa vai ingressar no gate 11. Após a mesma ingressar, já está autorizado a iniciar o reboque e chama o término até o gate 8, não é isso? Positivo, vamos lá. Tipo, frequência 1251, alterna 13395. 3171, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento no 60 graus, 79. Autorizado a alinhar e decolar, alta 3171, pista no zero. Solo Salvador, copia General Oscar November X-ray. Alô, Salvador, copia Oscar November X-ray. Olá, 2019. Ah, muito obrigado. Paulo Salvador, copia Ocean Air Oscar November X-ray. Afirmativo, inicie o reboque e chame na saída do Pat 3 para ingressar no Pat 1. Muito obrigado. 3171, decolado 52, controle Salvador 1, reserva 10-8. 08, chamando o controle Salvador, 3171, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, nosso bom dia para 3171. Biotan 3171, contato radar, se for para o nível 320, autorizado Leda. Autorizado para o de Leda, sessão 320, 3171. Autorizado até o gate 5, chame a 10. Ok, muito obrigado. Possível uma proa de morte, vá? Pode, então, a 3171. Guardando. Após a posição do Israel, o senhor vai voar direto da Adina, devido a um tráfego na sua posição de 2 horas, 80 milhas no nível 210. Ok, nós estamos voando direto Leda, então após Leda, baixa, vai confirmar? Após o travel da posição da El, dentro de mais 4 minutos autorizado da Adina. Ok, ciente, então após travel da El. É, autorizado pro de Motiva, o 3171. Autorizado, não. Afirmativo, então, a posta de Israel, autorizado pro de Dadina, 3171. Fala Salvador, Oscar no MBS, X-Fan informando o tempo do reboque, muito bom dia, bom trabalho. Bom dia. Mike Yankee Zulu, parqueado na posição número 8. Bom dia, obrigado. Bom dia. Aprovando o DAT, ativa o 3-1-7-1. Certo, então 3-1-7-1. Fez 171, chama agora o Recife, vendo a frequência 1251 e secundária 13395. 151, 3395, 3178. Controle Salvador, é o azul 2775, a gente dá eco, né, descendo para o nível 200. Azul 2775, aciona a identificação, desça para 2000 pés, o ajuste no 019, se autorizar o final do ILS, informe estabilizado. Sim, descendo para 2000, vai chamar estabilizado, autorizado. É possível uma prova de Duna, então? Autorizado, Duna. Pro de Duna, obrigado, 275. Good morning, Romeo Bravo, Yankee 665. Okay, identity clear, I'm arrived down to 4,000 feet, planet 1019. Clear the Amman arrival and down to 6,000 feet, planet 1019. Down to 4,000 feet, 665. That's correct, 4,000. Bom dia, voo 961. 961, bom dia, informação é pronto para a pista. Pronto 4, quem é a Eco, Golfo 961? Autorizado, Serra Bravo, Golfo Lima, via P9857 até Moço, nível 360. Decolagem da pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Irumi. Transponder 5443, controle Salvador, 120, décima 8. 9857, Monstro, nível 360, decolando da 1-0 com curva direita, da El, Leda, Irumi. 5443 eu transponde, o controle de saída, 120, 1-8, 1-9-1, está na posição 4. Estacionamento correto, chame pronto para o estacionamento, gol no 961. Chame aí pronto, gol no 961. Estabilizando o azul 2775. O 2775 completa o final do procedimento e chama a torre Salvador 118-95. 195. Azul 2775 estabilizado. Azul 2775, reporte marcador externo do baixado travado. Vai reportar? Romeo Bravo Yankee 665, you are cleared final ILS X-ray runway 10, down to 2,000 feet, report on local as you go. Clear final at 2,000 feet, 665. Passou entrar no baixado travado, o azul 2775. Azul 2775, tráfego ajustado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 50 graus, 5 nós. Livre pouso no zero, 2775. Autorizado na 4, não para o táxi, igual 9-1. Contato radar passando por São Conde, vem na frente de ponto para a chegada. Chama no ideal preciso, ajuste no 019. Ajuste no 019, vai para a frente de ponto e hoje a minha 625. Azul 2775, no solo azul 97, direita, controle solo no 21-9. 219, obrigado. Salvador, bom dia, Azul 2775. Azul 2775, Alfa Kilo Parte 3, atenta ao sinalizador. Alfa Kilo Parte 3, atenta ao sinalizador, Azul 2775. Quatro Lima aqui, vamos aguardar. Sim. É 225, desça para 4.000 pés. 4.000 pés, 225. 961 pronto para o táxi. A bordo 176, alternado Campinas, autonomia 0358. Nós 61, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, direita via Índia, ponto de espera Torre 18 decimal 95, QNH 10 99. 10 99, Nautilus, autorizado direita Índia, ponto de espera da 10, Torre 395, até a volta, 961. Azul 2775, seguindo aqui o 4 Lima, chegou o 4 Lima. One eight decimal nine five, have a nice night. Salvador, bom dia, gol 1961. 1961, bom dia, mantendo o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, boa noite. Romeo Bravo Yankee 665, clear to land runway 10, wind 160 degree, 7 knots. Clear to land 665. Fácil Salvador, na escuta do chamamento 6225. Um tráfego na final da 90. Visual, senhor, 91. Eu posso passagem do mesmo autorizado da Liane e manter a pista da 0. Após a passagem do tráfego, autorizado da Liane manter na pista 10 com o Marcelo. O número 2 na aproximação reduza para 250 nós. 250 nós. 6225 para sequenciamento, voe direto do número presente, desça para 2000 pés, ano número 1, no ajuste 1019. Sendo 6225, controle. Oxana 6285, está autorizado a final do procedimento, deixa para 2000 pés. Autorizado a final do procedimento, 2000 pés, Oxana 6285. Remember as young 665 on the ground at 25, leave by right, taxi Foxtrot. After that, taxi Alpha Juliet Gate 10. Foxtrot Alpha Juliet Gate 10, 665. No 961, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 60 graus, 7 nós. Autorizada, decolagem no 0, gol 961. Pegou 1865, acione a identificação, autorizada a chegada Bonf, desça para 4000 pés com ajuste no 0, 19. 019, Bonf, desce 4000, gol 961. Corona 961, decolado aos 28, controle Salvador 1, 20, décima 8. 20, décima 8, Corona 961. Salvador, bom dia, Gol 961, na Dayal, Leda, Virônica, está passando 1510. Sim, Gol 961, estado na base, controle nível 360, autorizado o PRO de Leda. Estado 360 na PRO de Leda, Gol 961. Sim, 5973, decoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 020, correção 030, o limite ao localizador. 030, limitado pelo localizador Rio 5973, continua sendo número 2. 2, vai seguir tráfego sua posição de 1 hora 27 minutos. Fica para 3 mil pés com ajuste no 019 Rio. 3 mil pés no 099. E o 5973 autorizado a interceptar nessa proa e completa a requisição para 2009. Interceptar na proa 030 e o 625, estabilizado em aliança da 10. 125, completa final, chame a torre Salvador 118.95 e tem uma posse. Completa a torre Salvador 118.95, chame a 625. 973, desça para 2 mil pés, autorizado ao final do ILS. 2 mil pés, autorizado ao final do ILS. 865, número 3 na aproximação. Pesado via para 2000, ajuste no 019, informe estabilizado. Número 3, via para 2000, no 019, Gol 1865. Voo no 961, nós chamamos agora Recife, frequência 1251 e alternado 13395. Centro Recife, 1251, alternado 13395, voo no 962, voo no 961. Voo 1093, acione a verificação. Pompe para 4 mil pés com ajuste no 019. Voo 5973, está passando duna. Chame a torre Salvador 11895 e tem bobo. 1895, obrigado. Salvador, 15973, passou duna. Via 5973, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso número 2 na sequência.